caio do cavalo, nem do pulo e nem do caio. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem sede, eu de sede lá não caio. Levanto de madrugada e bebo pingo de orvalho, chora a viola. Não como gato por lebre, não compro cipó por laço. Eu não durmo de botina, não dou beijo sem abraço. Fiz um ponto lá na mata, caprichei e dei um nó. Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó, chora a viola. A lua é dona da noite, o sol é dono do dia. Admiro as mulheres que gostam de cantoria. Mato a onça, bebo sangue, furo a terra, tiro ouro. Quem sabe aguentar saudade, não aguenta desaforo, chora viola. Eu ando de pé no chão, piso por cima da brasa. Quem não gosta de viola, que não põe o pé lá em casa. A viola está tinindo, cantador tá de pé. Quem não gosta de viola, brasileiro.